Pistão no zero, vento uma centena com 10 nós. A Uniana 1-0, livre a decolagem, 3258. Para 2000, ou nem fiz a 7? Eu fiz a 7, eu fiz para 2010. Para 2000, eu fiz a 7. Eu fiz a 7, para ter feito pau, se der mais 1-0-1, esquerda para 1-0, reposto estabilizado. Esquerda, 1-0, reposto estabilizado. É 3-3, volta para 4-10, que é negar na 0-4, do 3-0 direto pelo. Recife, frequência 25 decimal 1, terna 123 decimal 8. 25 1, terna 23, 8, gol 973. Livre 07, completa decimal 7, matou 98, decimal 95. Matou, 95, 07. Boa noite. Matou, só rodou, boa noite, da 3858, perfil Momo Frotti. É 3258, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 370 via saída Momo. 370 via Momo, tá totalmente visão no setor, quando puder para a Momo, agradece. E prossegue para novo procedimento. Gente, reporte para mim, para remetida. Correção, reporte na curta final para mim, para produção de toque, olhando 07. Continuando. Aguardando a autorização de toque emitida na pia 7. Olimpo 07, autorizado, tocar RMT, pista no 0, vento uma centena, 11 horas. Autorizado, tocar RMT, pista 1 no 0, Olimpo 07. 3850, está cruzando agora o 085. Facilidade, senhorita, de coordenar Prode e Proti. Aguarde 3858. Aguarde, muito obrigado. Bom, 3605, autoriza da chegada a Mário, desça para nível de voo 050. QNH 10 14. Bem, se tá 3605, mantém a chegada da etapa após o papo da rádio 366. Alívio 6363, desça até 3010. Controle Salvador, limpos 07. Limpo 07, sube uma saia 2 metais. A saída de metais, curva direita para 250. Limite, tire mais que 070 de Simbra. Direita 250, limite 070 de Simbra, limpo 07. Xanel 3 no 3, desça para 2500 pés. A autorizada vai direto do Duna para o procedimento NBB Zulu, reporte visual. Ok, vai fazer o Reinaldo, preso 366. O 363 autorizado direto para o 366 para o Reinaldo, reporte visual para o campo. Ok, direto 366, para o Reinaldo, reporte visual. Então, 3605, reduzir o site para 2509. Limpo 07, curva direita para 270. Direita 270, limpo 07. Limpo 07, subindo até 3 mil pés. Subindo para 3 mil, limpo 07. Chan 3858, chama o centro Recife. Frequência no 2.85 até no 2.5.45. 2.85 até no 2.45, dá 3.85. Boa noite, Senanei A, 310, próximo ponto, espera da 10 e pronto. 310, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento uma centena, 11-9. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Senanei A, 310. Azul 272, informação Tango. Azul 272, autorizada a chegar da Mari. No ideal, desça para nível de voo 080, CNH 0064. Chegada da Mari, sobre o ideal 080, MICA 282. Salvador, uma boa noite, bom 096, visão para 9 na corrida, ponte 0-0, pronto. Autorizando a linhagem, mantenha a pista no 0-1-0-96. Ali mantém na 10, vou no 096. Decolou 58, controle 119, decimal 8. 198, 6310, vai. Controle, boa noite. É o Oceano 6310, tá cruzando 1900 agora, subindo a 350 na PUC. Chamando 310, contato radar de colagem, suba para nível de voo 350, para cruzar direto Jamo. 350, direto Jamo, 6310. Colagem autorizada, pista 0, uma centena, 12 nós. Iniciando 07, curva direita, curva 330, limite aqui da MAC 105. Direita 330, limite aqui da MAC 105, para Olympus 07. Visual com campo, 6303. É 313, chama turno, número 8, decimal 95. 245, 6303. Olympus 07, desça para 2010. Oceano 6303, continue a aproximação, agora na autorização de pouso. 6303. Olympus 07, para interceptar o que da máquina 01 do MDB, curva direita, curva 060, reporte estabilizado. A 3305, desça até 4 metais. 3305, CNH 1094. Ajuda o 72, autorizado direto e TAP. Autorizando direto e TAP, azul 2782. Já iniciando a descida para o 080. 782, desce até nível de 050, QNH 1094. 050, na proa de TAP 1014, QNH, azul 2782. Controle, muito boa noite com 1096 na mão.

autorizado direto Aracaju. Direto, Cruz de Aracaju, 63, 10 da Sané. Azul 4 na Azul, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é na 014. Azul 4 na Azul, poderá realizar o RNAV da pista 10, mantém a chegada até o papo 34, será autorizado para a Azul 366. Luna 096, Centro Recife solicita que mantenha a saída e restrita no nível de voo 350. É, mantém a saída e 350. Luna 390, chame o Centro Recife, frequência 26, decimal 85, até 95, decimal 45. Copio, pode repetir por 62, 63, como é que é? 310. 1,26, decimal 85, até 95, decimal 45. 2,85, até 95, 45, o Xenia Neia 3, 0 graus. Salvador, é o 3,815 da SAM, copia Guarulhos. Direto ICAP. ICAP 4298. Azul 272, essa para 2500 pés, autorizado, R9, reporte estabilizado. 2700, reporte estabilizado, Azul 272. Azul 4298, desça até 4000 pés. 4000, ajustado, 1014, Azul 4298. batido Olympus 07. Gente, subatalha 2010, mantém a approach no controle em 119.8 para novo procedimento. Pode 305, chama a torre no 8 do sinal 95. Luna 096, chama o centro Recife, frequência no 2000 do sinal 85, a torre no 25 do sinal 45. 685, 254. Na esquerda para 1500, reforçará para 90, Olimpo 07. Azul 07, perna do vento, acordando a base. Ponte Lip 07, mantendo o vento agora na base, ajuste no 0 no 4. 1 no 4, guardando a base, Lip 07. Autorizado, gira base, reporta final no 0. Girando base, reportará final no 0, Olimpo 07. Direita 1210, direito 1219. Direita 1219, 372. 272, já pode avisar com campo. Agora avisar com campo, azul 4298, deixa para 2.500 pés, reporte de visual com campo. 2.500, reporte azul 4298. Sete do Deixo está avisado? Sim, irmão. E o Sete do Deixo é na torre, no 9 de 2.95. Tá certo, muito obrigado, né? Salvador, muito boa noite, agradecendo o Brasil. Azul 2782, boa noite, autorizado pouso na piscina 0, vento 1.00 graus, com 1.1 no nosso. Autorizado pouso, pista 1.0, azul 2782. Polícia 07, socorro emitiu azul no 3, curva esquerda, ingressa na perna do vento, aguardando base. Curva na esquerda, 1.500, aguardando base, limpo 07. Pronto para gerar base. Rede 07, mantém a ferra do vento devido ao tráfego na final. Mantendo do vento, movimento 07. Estabilizou o azul 4298, está visual já. 4298, chama a torre no 8, do sinal 95. 1895. 07, eu vou segundo tráfego no final do presente, faça um 360 pela direita e aguardo para reingresso. Curva na direita, 360, guardando para reingresso, olhando para 07. Torre Salvador Azul 4298, final RNAVE 9 milhas. Azul 4235, Azul no Azul 4298, continua a aproximação, número 2 para pouso. Gente. É Azul 4235, está autorizada a chegada a Banff, desça para 4 mil pés, que é legal, na 0 da 4. 10410, com 14, tá bom, que é o Banff. Azul 4235, tá autorizado para o Vale, direto para o Vale. Azul 4235, tá autorizado para o Vale, Azul 4298, autorizado pouso na 10, vento 090 graus, 129. Ele depois azul 4298. Acertando a perna do vento, Olimpo 07. Olimpo 07, prosseguindo a perna do vento, mas antes de ir à base. Aguardando a base, Olimpo 07. Autorizado base, reporte final 10, vento 090 graus, 99. Autorizado base, reportará na final, Olimpo 07. Lani Katitonani, Katadesco, Ama Arago, distância 4 level 0 ou 5 0? Tenente 1 0 ou 4? 1-0-1-4, direito 219. Direito 219, azul 4-2-3. Lanica de Tunari, level 214, reduce of speed 2509. Lanica 07, autorizado para que remetido no 0, vento 090 graus com 99. Autorizado para que remetido. 0, 0, 0, 0. Na condição, está autorizado para o 3, 6, 6. Agora, 3, 6, 6, 6. azul, 4, 8. Cruzeiro 7, tô com o remetor 22, autorizado, ingressar a perna 200, curva pela esquerda, reposta, pronto para girar a base. Curva na esquerda, para girar a perna para a base, Olimpo 07. Sou 4235, doce para 2500 pés. Reporte visual. Você para 2.500 aí, eu sou visual, eu faço 2.500. É, boa noite. É o TAN 3.85, 4.0 e pronto. O TAN inflama na nave trove. Medical Tsunami, distante para level 0, 5, 0. Ok, we're descending to flight level 050, American Tsunami. Olympus 07, perna do vento. 07, mantenha do vento, aguarda para gerar base. Guardando base, Olympus 07. Autoriza a base para o Olympus 07. Olympus 07, autorizado, tira a base, aguarda, para o toque emitido no 0. Guarda a autorização para o toque emitido, pista no 0, Olympus 07. 0 na 4. America to Tsunami, reduce our speed to 220 knots. Flowing to 220 knots, American T-T-9. Sinal de embaixada travada, Olympus 07. Autorizar toque emitido, Olympus 07, 090 graus, 119. Autorizar toque emitido, pista no 0, Olympus 07. 3, 8, 5, 3, 5, controle 19, 8. 19, 8, noite, 3295. Controle, muitíssimo boa noite, Altan 3895. Cruzou 2000 pés, sociedade de Radael direto, senhor. 3895, voo direto Lira, contato radar, cruzando 2400 pés. Leda, 3895, obrigado. Monica 29, Batman 5 Space, Sunny Right, Heading 1, 70, Limit. Use a Vic 100 of the Simba Vila. Simba, use a Vic. I'm sorry, was that last part, could you say again for American 229? 29, Sunny Right, Heading 1, 70, Batman 5 Space. 170, American 59. Sr. 7, procure Meteor 28, curva esquerda, ingresso na terra do Zeta, aguardando 3 gradais. Curva esquerda, 1500, aguardando base, olhando 07. 5974, 274, no 10. É 3895, eu vou direto hoje, Nave. Muito obrigado, Nave. 3895. America 229, resume a navigation flight 1 to final procedure NGB 0. Duna, direct Duna, and flight level, I'm sorry, say the altitude again. 2,000, 2,9. Okay, direct Duna and 2,000, American 229. Autorizado procedimento para o azul 4235, a partir do 366. Afirmativa 4235, visa autorizado do 366, repassivo visa com campo. Já está visado, então entendeu que está autorizado o procedimento azul 4235. Afirmativo. Approach for American 229 after Duna, are we clear for the RNAV when we can? Confirm 229? American 229. Say again, 229. American 229, we're asking after Duna if we are cleared for the approach, the RNAV when we can approach. That's right, 229. American 229. 229, confirm it. Procedure is MGB 0. Motion canal 0. Autorizado para correr metida, pistão 0, limpo 07. Não. Execução RNAV a partir de Duna, é possível? É o RNAV, mano. 59 clear, descend 25006. Okay, 2,500 feet for American 229. And we can do the NDD to runway 10. Clear, you're clear to RNAV, sir. You're clear to RNAV. Okay, clear the RNAV, American 229. Go ahead, man. Good luck. Tá estabilizado no RNAV Azul 4235. 4235, você matou no 8 decimal 95. Boa noite. Então, 3895, chame Recife, 125, decimal 1, até 123, decimal 8. 25, 123, confirma a secundária, Felipe? 123, decimal 8. 232, 25, 123, boa. 25974, desça para 2 mil pés, autorizado a NDB de Lima, está estabilizado. 2 mil pés, bota a cidade de o Nuno 70, apesar da chegada a Mário, desce para nível de voo 050, QNH 10 ou 94. Chegada a Mário 050, 10 ou 94, 80 projetados com o Nuno 70. Tem pouso autorizado, pista na 0, vento na centena, 12 nós. Livre pouso, 100 com 2, azul 4235. Mantendo o setor aguardando instruções para reingresso no circuito. Com curvas pela esquerda, aguardando instruções para retornar ao circuito. Complete the final, contact tower now, we're 1-1-8-9-5-1. Okay, we're completing the final, we're on final now, switching to tower 118.3, American 229. 118.95. Okay, 118.95, American 229. 5974, 2000 pés, livre, 2500 pés, livre final, RNAV, está presente autorizado para aparecer a órbita 366, reduzindo para 200 mais. 235, no solo 36, livre à direita, no 219. 219, 14, 5, boa. Nós executamos esse Renato. Ok, afirmativo, então desce para 2 mil pés, vai final do procedimento em Nido Deus, o Lu, reporta estabilizado na 101 de Simbra. Bem, está em edição, reportado a estabilizado, o plano de NDB da 1-0-5-9-7-4. Não, Renato. Clear to land, American 229. Olimpo 07, você tem condição de atuar para a rotatória? Afirmativo, Olimpo 07. Está presente do atuador da rotatória, reporte quando na rotatória para início de espera. Apoio da rotatória, aguardando para retornar ao tráfego, Olimpo 07. Salvador, Olimpo 07, mantém curvas pela direita? Afirmativa, pesado curvas pela direita, na rotatória, Olimpo 07. Olimpo 07, mantendo curvas pela direita. Contact the ground, Durant 21, decimal 9. And we're exiting the runway to the right. We'll contact ground on 121, decimal 9, American 229. Jorge Salvador, boa noite. Rio 5974, estabilizado, MTB da 10. Rio 5974, muito boa noite. Continue a aproximação, aguarda minha autorização de pouso. 7, prossegue com a autorização de pouso, 5974. Olimpo 07, complete o 360, prossegue sinal da 17, aguardando instruções para girar base na 10, ok? Está completando o 360, iniciando para 17, aguardando para girar base para 10, Olimpo 07. Olimpo 07, reporte quando visual com o Boeing da Rio em aproximação para 10. Lanche 78, desce para... desce para o 50, 050, vai dar. Lanche 550, tá, 3178. Então, na 0, aguardando instruções para girar base, vai se enquadrar como número 2, ok? A retaguarda do tráfego. Vai se enquadrar a retaguarda do tráfego, vai iniciar aqui agora a perna do vento, olhando para o 07. Olhando para o 07, não compreendi a sua instrução, confirme por gentileza? Agora mantendo a perna do vento, visual com tráfego, aguardando base, como número 2, Olimpo 07. Gente, Rio 5972 informa um P3, tráfego da Força Aérea à sua esquerda, no circuito de tráfego. Seu tempo autorizado, pista no 0, vento uma centena, 11-9, Rio 5974. Gente, está sentido elétrica, quer dizer, do tráfego, visual com mesmo nível pouso 5974. 07, autorizado zero a base, reporte final. Zero a base, a final, limpo 07. Desce para 2010, ajustando 014, reporta na final do MDB. 2010, no 014, você tem renado. 2500, então, para o Sérgio Vitor 366, reporta final. 2500, para o Sérgio Vitor 366, reporta final, 1977. 5972, vetor sequência, curva direita, para o 235, limite 12 linhas. 260, limitado por 12 milhas. Rio 5974, no solo aos 44, libera a direita e chama o solo em Ina 21, decimal 9. Vale da direita, 1219, 94. Atingiu 4.000 pés, Rio 5972. Normativo 72, serve autorizado para 3.014. Para 3.014, Rio 5972. Estão no zero, Olimp 07. Olimp 07, qual foi mais a quantidade de número de toques remetidos que pretende fazer no circuito? O próximo é posicional. Ok, então vai aguardar o sequenciamento de aeronaves em aproximação, ok? Sim, 07.